Toda vez que eu olho, toda vez que eu chamo, toda vez que eu penso em lhe dar. Eu te amo.